o Information Society com How Long, né? É uma versão legal essa daí, cara. Tem várias, né? Essa daí é uma das que eu gosto também. É, ele não tá deixando nem eu falar. Teremos aí também Capela, Sônia, Gloria Estefan, Culture Club e por aí vai. Se eu fosse você, aumentaria o volume desta bagaça daí e curtiria. friggevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Mary had a little boy, little did she know, that everywhere that Mary went, the little boy was sure. later on some romantic music. We could talk and express our inner thoughts. How about it? What do you think? Ended statement with a wink. We'll be right back. Eskimos and Egypt. Olha a salada, hein? That's What You Want. Ainda com o riff aí dos Guns N' Roses, né? Ficou bacana. Também tivemos Pet Shop Boys, Go West, Snap, Mary Had a Little Boy. Quase não sai, tá? Mary Had a Little Boy. Mary Had a Little Boy. Cantando é mais fácil. 59 Lovers, Volare, Future Club, Miss Me Blind, Gloria Stefan, Rich, Sonia, Can't Forget You, Capela, Helion Haley. Começamos o Flash House de hoje com Information Society, How Long? Bom, eu espero que vocês tenham curtido o primeiro set, porque o segundo tá bacana também. E se eu fosse você, já sabe, né? Não sairia daí de jeito nenhum. Você está ouvindo Flash House. E 46. Aqui na Rio Sul Rádio, você confere músicas da Ucrânia. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. Empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. David Guetta. We'll be right back. flame. There's a spell that I'm under. Got to fly, I don't feel no shame. The world is mine. We'll be right back. can you tell a dream feel? From a cold steel rail, a smile from a veil. Do you think you can tell? Hunter, Angel in the Night. Uma versão que eu gosto muito. A original não é ruim, mas essa versão aí deu outro panorama na coisa, né? Também tivemos aí Pet Shop Boys, Home and Dry, Pink Floyd, Wish You Were Here, Michael Jackson, Thriller. Começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com David Guetta, The World Is Mine. Eu espero pra caramba que vocês tenham gostado da edição do Flash House de hoje e espero a companhia de vocês na semana que vem, porque eu espero estar de volta na semana que vem, né, pela Rio Sul Rádio, no sábado às 18 horas. A não ser que você curta aí podcasts, não é? Aí tem a versão de hoje, depois de completada, e as anteriores para você curtir também. É só você digitar aí podcast.riosulradio.com. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência e fui. O passado de presente para você. Flash House. Sim, rádio, serviço. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para se tornar membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro do AA, não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligado a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Nosso propósito primordial é manter-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Alcoólicos Anônimos. Telefone DDD 24-3342-0778. Avenida Amaral Peixoto, 63, Sala 201, Centro. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Apoio Rio Sul Rádio. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site ou pelos principais aplicativos de rádio de todo o mundo. Estamos nos principais. Lembrando que você pode conferir os podcasts dos programas de fim de semana através dos principais agregadores e também pelo podcast.riosulradio.com. Boa noite. Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I remember what you said to me. I know you've been hurt. Just won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. You never miss the flowers until the sun's down. You never count the hours.